Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios, capítulo 14 e verso de número 12. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos, amigos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje, logo mais às 14 horas, nosso templo sede, na rua Silveira Martins 506, nós estaremos com um grande momento e adoração a Deus e o nosso culto, aonde a ala feminina da igreja, as irmãs do departamento do Círculo de Oração, estão realizando essa grande reunião. Traga sua família, convide mais alguém e venha para a nossa reunião. Amados, nós também queremos lembrar que já foi aí feita a chamada do grande seminário. E nós aguardamos todos os irmãos, especialmente os encarregados de congregação, que tem o seu líder, o seu dirigente de coral, de grupo. É indispensável para que alguém que faça parte da direção de corais, de grupos, de canto, de conjuntos, e seja ele de juventude, de criança ou de adulto, de corais, todos devem fazer esse curso, fazer esse seminário para o melhor aprimoramento do trabalho do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Certa vez, uma mulher, ela foi ao médico, levando em sua companhia um filho de 1 ano de idade. Aquela senhora, na consulta, disse: doutor, eu quero que o senhor me ajude com o problema que eu estou enfrentando. O senhor vê que este bebê que eu trago comigo tem apenas 1 ano. E eu já estou grávida de novo. E na verdade eu vim fazer essa consulta porque eu não quero 2 filhos tão perto do outro. E o médico perguntou àquela senhora: e o que a senhora quer que eu faça? Oh, disse ela, dá um jeito qualquer para que eu fique livre dessa gravidez. Após os momentos de pensar, o médico falou: minha senhora, eu vou sugerir um método mais prático para você. Já que você não deseja 2 filhos tão perto um do outro, o melhor jeito é matar esse que está no seu colo e deixar o outro viver. Para mim, tanto faz, e para a senhora é mais seguro. A única diferença seria então a idade do sobrevivente. Com isso, o médico pediu licença, levantou, buscou um pequeno machado, sugerindo a solução ao dilema. A mulher, quando viu o médico retornar com aquela ferramenta na mão, quase desmaiou e bradou bem alto dentro do consultório: assassino! Então o médico explicou que ela também seria assassina. Matar a criança no ventre da mãe traria a mesma culpa de matar a criança no colo. Esse conto, esse fato, foi narrado no ano de 1965 pelo missionário Lourenço Olson, e nós coletamos num Mensageiro da Paz. Então, queridos irmãos, queridos ouvintes, a história de hoje talvez vá de encontro a muitas pessoas que estejam vivendo uma luta dessa natureza. E eu não venho ao rádio para contar uma historinha da carrochinha para você. Não. é porque o Espírito Santo sabe que talvez no ventre de alguém, de uma mulher, esteja uma criança indesejada. E eu quero te pedir em nome de Jesus, você não cometa nenhum mal contra esta vida que já está se gerando no teu corpo. Eu quero, dentro de poucos momentos, orar com você. A minha vida é do Mestre, meu coração. Quero, nesse momento, orar com você. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, eu chego diante de Ti, Senhor, colocando a minha oração, depois de uma reflexão tão forte, tão dura. Talvez alguém nessa hora esteja já a lamentar pelo um erro cometido, mas e aquelas pessoas que ainda têm tempo de, Senhor, de corrigir já decisões que estão, de certa forma, tomadas, eu oro por elas. Eu tenho convicção de que nesta manhã, o Espírito de Deus usa-me como uma flecha para direcionar, Senhor, não para machucar, mas para divertir, para jogar na frente da pessoa, para alertar a respeito do mal que pode estar caindo no seu coração para realizar. Eu oro pelos pais, eu oro pelas mães, eu oro por essas pessoas que cometeram pecados, que querem cobri-los, ó Deus, de forma errônea. Senhor, meu amado Deus, ah, Santo Deus, olha para os enfermos, os desenganados dos médicos. Senhor, inclina tuas mãos saradoras e socorre a todos os nossos amados ouvintes, aqueles que estão no interior, essas pessoas amigas, amadas, que muitas vezes, Senhor, só nos ouvem através do programa de rádio. Ó Deus, que esse momento para eles seja de bênção dos céus. Em nome de Jesus, nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.